solo esse som no colo de Deus e no seu. Eu nem sei se devo confessar um certo segredo, uma vontade que dá de repente, um rap, um repente, acorde em cordel. Morri de saudades desse momento. Andei tão sozinho, tão só, por tanto tempo. Morri de saudades desse momento. Andei tão sozinho, por tanto tempo. Tanto tempo só. Eu dizer, enquanto esperei por esse blues, essa luz, esse solo, esse som no colo de Deus e no seu. Morri de saudades desse momento. Andei tão sozinho, tão só, por tanto tempo. Céu, morro.